Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O TGV vai mesmo avançar e o Ministro das Finanças garante mesmo que já conseguiu que a Europa financiasse o projeto em 85%. A obra começará em 2015, mas o comboio será apenas de mercadorias e ligará Sines à Europa. O Ministério da Economia quer ainda ir mais longe e tentar que a Europa pague 95% da obra e já enviou um comunicado à Comunicação Social, onde informa que as negociações estão a decorrer. O governo admitiu hoje que os estaleiros navais de Viana do Castelo podem mesmo encerrar, se provar que os apoios que o Estado deu à empresa no valor de 180 milhões de euros são ilegais, de acordo com a investigação que a União Europeia está a desenvolver, a empresa pode mesmo encerrar e não poder ser privatizada. Portugal está numa fase de transição para o crescimento. Quem o diz é o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, que garante que a credibilidade e confiança que o país acumulou permitirão perspectivar o fim do período de crise. O PS apoiou com unanimidade a recandidatura de António Costa à Câmara Municipal de Lisboa. A união partidária desaparece quando se coloca o cenário do atual presidente da autarquia da capital se candidatar em simultâneo à presidência do Partido Socialista. O presidente da Comissão Europeia diz-se confiante num consenso entre os membros da União Europeia no que diz respeito ao orçamento para os anos entre 2014 e 2020 e espera que Portugal saia com um bom acordo da Cimeira Europeia que se realizará quinta e sexta-feira. Durão Barroso considera que a participação do orçamento comunitário é importante para complementar os esforços que Portugal tem vindo a fazer nos últimos tempos e diz que já na última reunião dos chefes de Estado da Europa tinha proposto 1.000 milhões de euros de ajuda extra a Portugal. Em França, esta quarta-feira, não existiram jornais impressos nas bancas. Esta foi a forma de protestar que os editores franceses encontraram para alertar para o plano social da empresa de distribuição Prestalis, que pretende despedir 2.500 pessoas e acabar com 1.250 postos de trabalho. A população francesa que hoje quis ter acesso às notícias só pôde fazê-lo através da internet. A Suíça está a ponderar limitar a entrada a cidadãos estrangeiros no país. O Conselho Federal Suíço está a ponderar ativar a cláusula de salvaguarda sobre a livre circulação de pessoas, acordada com a União Europeia. Se isso acontecer, a limitação de entrada de estrangeiros na Suíça poderá começar a sentir-se já a partir do mês de abril. Os portugueses, os espanhóis e os italianos são quem mais tem emigrado para a Suíça nos últimos tempos e a Suíça prevê que a 31 de maio deste ano a taxa de cidadãos europeus que entraram na Suíça nos últimos 3 anos seja 10% superior à média geral de estrangeiros que entraram no país. O governo alemão aprovou esta quarta-feira uma legislação apertada em relação às entidades financeiras, onde se prevê a separação das atividades bancárias e penas de prisão para quem aprovar investimentos de risco que não se concretizem. O projeto de lei foi aprovado hoje em Conselho de Ministros e entrará em vigor a partir de janeiro de 2014. Portugal defronta esta quarta-feira o Equador no estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães. O jogo começa às 20h45. Paulo Bento já garantiu que Cristiano Ronaldo irá jogar, embora não admitindo se estará aos 90 minutos em campo. O próprio avançado português já veio dizer que não está nas melhores condições. Mário Narciso é o novo selecionador nacional de futebol de praia. A Federação Portuguesa de Futebol anunciou que a equipa técnica terá ainda como treinador nacional o ex-internacional Luís Bilro e o adjunto Tiago Reis, que já pertencia à equipa de José Miguel, antigo selecionador nacional. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã voltamos. Boa noite.